aqui, Senhor, a luz que vem de Cristo, o Mestre Salvador, tal como o sol no espaço difunde a sua luz, teu livro aqui resplenda a glória de Jesus, Senhor, que a tua igreja rebrilhe qual fanal da Bíblia refletindo a luz celestial. Num proceloso mundo rumando à perdição, que a Bíblia a todos mostre em Cristo a salvação. Concede inteligência, queremos perceber o que, Senhor, na Bíblia mandaste nos dizer. Adestra-nos, ó Mestre, com teu verbo eficaz. Instrui e repreende, destrói o que é falar.